Salvador Tower Azul 9778, good evening, final runway 10. Azul 9778, clear to land runway 10, wind calm. Clear to land runway 10, Azul 9778. Tem 3520 visual com tráfego na final? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém, então 3520. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém na 1-0-3520. Azul 9778 on the ground at 17, taxi via Alpha Juliet Gate 01. Alpha Juliet Gate 01, clear for taxi at 9778. Um 3520, vento calmo, livre decolagem, pistola zero. 3530, decola 19, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, obrigado. 8897, muito bom dia, na posição 05, ciente da informação ECO, autorização de tráfego Guarulhos, nível de voo 380. 1897, pronto para cópia? Estou copiando 8897. 1897 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Apresilu 21. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Com saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 1 no 9.8. Aciona 5440, gol no 8.7. Se autorizado Guarulhos, nível de voo 360, Apresilu 21 na aerovia. Decolando 10 curva à direita, perfil da saída Arbor, transição Elefa, 19.8. É o controle e 5440 com órbita transponder no 8 no 7. Bom, no 8 no 7, pronto para pushback seu aumento. Botará pronto, grato, no 8 no 7. Bom dia, Azul 9150, passando o marcador externo. Bom dia, Azul 9150, livre pouso, pistão 10, vento calmo. Livre pouso, 9150, baixo central. 191 no 50, Solos 32, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette para 08. Torre Salvador, bom dia, da 9502, passo Índia Serra, baixada travada, já visual. Bom dia, da 9502, livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, 10, da 9502. Sou 9502, Solos 37, táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, certo. Pode informar para a Zoa a subida que estão usando para... A aerovia seria Pesão 21 ou... Estou confirmando a Pesão 10. Se for a Pesão 10, daí é um Leda Bridge. Se for a Pesão 21, agora é essa. Ok, obrigado. Gol no 817 no 05, puxa acionamento. Gol no 817, coordeno com a equipe de solo para guardar a passagem de Airbus da TAM na retaguarda. Após a passagem do Airbus da TAM, tem micro pushback, chama para o táxi. Gol no 817. Aqui após passagem do Airbus na retaguarda, autorizado e reportará para o táxi em coordenação. Gol no 817.